No Vale do Paraíba, você ouve a Rádio Cidade. ZYK 660, 1120 kHz. Na internet, cidade1120.com.br. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar. Voar, voar, voar. Serviço Cidade. Tempo. Tempos felizes nesta sexta-feira, com Jesus entregando paz ao seu coração. É o que a Rádio Cidade AM 1120 deseja a todos os queridos ouvintes. E o tempo por aqui segue ainda com muitas nuvens. Estamos com um fenômeno típico de período chuvoso, chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul. Esse nome bem cumprido, o resumo dele é trazer toda esta umidade sobre a região do Vale do Paraíba ou sobre a região onde ele está atuando. Jornalismo sério, feito com responsabilidade e imparcialidade. Rádio Cidade, AM 1120, São José dos Campos. São José dos Campos. A notícia na hora em que ela acontece, analisada por quem conhece. Diariamente, uma equipe compromissada com a verdade. Jornalismo Cidade, AM 1120, a sua voz está no ar. Bom dia, hoje é 17 de junho, quarta-feira. Começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade, aqui na sua Rádio Cidade, AM 1120, São José dos Campos. Traremos os destaques em São José, na região do Vale do Paraíba, no Brasil e no mundo. Eu sou Isnar Teles, comigo aqui na técnica está o Thiago Jori. Bom dia, Thiago. Bom dia, Isnar. Tudo bom? Tudo ótimo, você? Tudo certo, maravilha. Cidade. Mil. Cidade 120. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e ser mesária voluntária. Adotar novos hábitos, fazer novos amigos e ser mesário voluntário. Comer, rezar, amar e ser mesária voluntária. Acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário ou pelo seu aplicativo e título. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Cidade. Sabia que você pode ouvir a Rádio Cidade em qualquer lugar do planeta? Rádio Cidade. Baixe agora o aplicativo da Rádio Cidade no seu smartphone ou tablet. 1120. Você vai ouvir a Rádio Cidade quando e onde quiser. Cidade. Aplicativo da Rádio Cidade. Disponível para iOS e Android. 1120. Baixe agora.